1161, está pronto para o TAC, alternância 3 horas e 40 minutos, alterna Campinas, 168 a bordo. Autorizado o táxi até o través do portão 05, aguardando para seguir até o ponto de espera. Teve táxi até o través do portão número 5, 161. Para o táxi está 3601, 163 a bordo, 4 horas e 15, alterna com 20. Taxa direita via Índia, ponto de espera Chamitou 1895, com ajuste de altímetro 1096, tá 3601. 1096, via Índia, ponto de espera torre 11895, tá 3601, motivo. O 1161, reautorizado, táxi até o ponto de espera. Ponto de espera, Chamitou 1895, ajuste no 0, 16. Chame táxi até o ponto de espera no 0, lá, chamada 2188995, 1161. Instalador, bom dia, está 3601, posso parar da Onozaro, pronto. São 3601, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento, 150 graus, 5 nós. Alinhe, decolar. Paula da 10, tá 3601. Oi, Salvador, muito bom dia. Gol 1161, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1161, autorizado, alinhar e manter, estão no zero. Alinhar e manter, 10, gol 1161. Prossiga. Solo, solicito reboque da posição 12 remota do pátio principal para a posição 10 do pátio principal. Gente, remota 12 para o portão no zero. Autorizado, chão, conforme o término do reboque. Ok, graças. Só confirmando a matrícula, é Mike Hotel Uniforme. Mike Hotel Uniforme. São 3601, decola aos 41, acionando o código 5154, chame o controle no 208. 5154, 208, 3601, bom dia. Controle, bom dia, tá 3601, passando 2500. 3601. Tato Radarran decolagem, Tupã aí mantendo o nível de voo 360 após 2000 veleta. Para 360 após 2000 veleta, 3601. 1 livre decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 5 nós. Livre decolagem, então no 0, voo 1161. No 61, decola os 44, controle no 208. Controle no 208, voo 9161. Controle Salvador, bom dia, voo 9161. Voo 9161, contato radar na decolagem, sigo mantendo nível de voo 360, posso cruzar 2000 pés, oi Leda. Tente subir até o 360, após 2000 pés, Leda, o 9161. Chame Recife em 251, antena 3395. Uniforme na escuta do São Salvador? Mike, o seu uniforme na escuta. Você já iniciou o reboque? Positivo, estou aqui próximo ao gate 10. Ah, tá ok, seguinte. Vou no 161, não vou ir pro base. Vou pra o base. O Gol 1161, obrigado. Na ONU, chame Recife 251, alterna 3395. Conservo de reboque na posição 10 do pátio 1. Gente, bom dia, Mike Antônio Fowler. Sim, bom dia. Chegou a ONU, ONU mesmo. and maintain 4,000 feet, QNH 1016. Salvador, bom dia. Azul, uniforme Delta. Azul, uniforme Delta, prossiga. Azul, uniforme Delta, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 3. Gente, pátio 3, pátio principal, ponte número 3, é isso? Exatamente, isso. Azul, off, Yankee Delta, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Só confirme, por gentileza, a sua indicativa de chamada. Não, é azul, off, Yankee Delta mesmo? Sim, gente, alfa, azul, uniforme Delta. Clear, elastic survey, runway 10, report established, localized. They are 2,000 feet, unit 1016, and clear, ILS-X flight, runway 10, I call you a passenger, 10. Salvador, muito boa noite, bom dia, já o Xené 625, consciente da informação Fox Trot, autorização de tráfego Guarulhos, 340, estamos no 05. Xené 6251, já está pronto para corte? Afirma, pronto, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via rota do plano de voo, peso Luno 10, Taubaté, subida Seradael, Leda, Motiva, primeira curva à direita, após a decolagem, pista 10, código 5173. E o controle em 120, décima 8. Gente, foi autorizado Guarulhos, 360, conforme rota do plano de voo, Perozolo 10, Salvaté, decola a saída da Euleda, Motiva, curva à direita, decolando da 10573, transponda 108, controle, Ocean 625. Correto, chama para posicionamento 6251. Planamento no 5, reporta 625. Estabilizando o localizer Europa 08. Ok, complete ILS, contact tower on 118 decimal 95. 118 95 and complete the ILS, Europa 083, thank you. North Tower, good morning, Europa 083, full established, ILS 10. Europa 083, clear to land on runway 10, land 150 degrees 5 knots. Clear to land 10, Europa 083. Alô Salvador, Azul Uniforme Delta, solicita autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado até o pontão 03, autorizado. Ciente. Zero 83 on the ground at 25, leave next right, contact the ground, disregard, maintain this frequency, and text via Alpha, report before Juliet. Copy, text right via Alpha, I call you before Juliet, Europa 083. Zero 083, clear text Alpha Juliet Gate 11. Via Alpha Juliet Gate 11, Europa 083. Bom dia, já está pronto para a cópia? Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, via Pesolona 0, Taubaté. Subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero. Código transponder 5177 e o controle 120, decimal 8. Autorizando Guarulhos, nível 320, apresulou no 0 Taubaté. Decola na Dael, Leda, Motiva, curva à direita, 5177. Controle Salvador 208, está 3171 no FIG 06. Correto, chamar para posicionamento. Vai chamar, está 3171.